Ora então, neste mês de agosto, bem-vindos aqui a mais uma emissão do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa que todas as semanas tentamos aqui levar-lhe até si bandas deste nosso imenso Portugal, porque parece pequeno, mas no fundo há muitos projetos e nos últimos 3 anos temos descoberto aqui alguns. Doutor Estranho Amor está há 45 anos atrás, Stanley Kubrick editava o Doutor Strange Love numa magnífica interpretação de Peter Sellers, que anos mais tarde, e provavelmente em 64 ainda nenhum dos membros desta banda era nascido, inspirava os Doutor Estranho Amor a criar-se como banda e, naturalmente, a lançar agora um novo álbum, o álbum esse que chama Os Crimes do Doutor Estranho Amor e Outras Histórias. O próprio nome remete um bocado para o cinema. É assim, estou a fazer bem a interpretação. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Azil, o vocalista desta banda. Bom dia, obrigado pelo vosso apoio à música portuguesa. Muito obrigado, nós. E em especial à nossa banda. Penso que essa interpretação que fizeste, portanto, essa ligação ao cinema é óbvia, não só pelo nome da banda e também não apenas pelo nome do álbum. Há esta ligação ao cinema na medida em que as letras que foram escritas para o álbum, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, pelo Costa, são letras que que se inspiram grandemente no cinema, que se inspiram também algumas na literatura e muito menos em experiências pessoais do que propriamente aquilo que se poderia pensar. De facto, há uma influência das histórias que se vêem no cinema, das histórias que se leem nos livros, e isso é importante para aquilo que o Hugo escreveu. Afinal, era só um final de Hollywood. da Record, devo dizer o seguinte: nós, enfim, temos aqui, enfim, é quase uma pretensão a sermos chicos espertos, mas é uma pretensão de dizermos que vamos ao longo do ano percebendo quais são os discos que, e os projetos inovadores e que dizemos assim: epa, isto foi o melhor projeto ou o melhor lançamento do ano passado. No ano passado tivemos aqui a ideia de que Peixe Avião foi para nós um debut muito bem feito. Estamos a pouco mais do meio deste ano e achamos que este Doutor Estranho Amor é para nós a sensação deste ano. Não quer dizer que não haja bons projetos, que aliás já os aqui tivemos aqui na Boa Nova e vamos provavelmente ter ainda até o final do ano, mas pela sonoridade e pela inovação dizemos que este é dos melhores lançamentos deste ano. Numa edição de autor, não é? Portanto, que ao que sabemos está esgotada praticamente, na Boa Nova passa bastante, normalmente o seu Whisky Mundo Novo. Tem tido uma excelente recepção deste disco? É mais do que estavam à espera? Tem sido, para ser honesto, tem sido um pouco como estávamos à espera. Ou seja, nós temos tido muitas pessoas que têm dito que depois de ouvir um álbum todo ficaram muito surpreendidas, porque, de facto, o Whisky Mundo Novo já é um single que não está... apesar de ter uma sonoridade que nós consideramos um pouco mainstream, já foge um pouco à sonoridade do anterior single, que era o Mais do Mesmo. Esse sim, muito mais mainstream. Uhum. E as pessoas, depois de ouvirem o álbum, acabam por vir ter connosco e dizem que, de facto, se sentiram surpreendidas com toda a sonoridade do álbum, com os ambientes, com as mensagens, com as letras. Ou seja, a receptividade geral tem sido no sentido de se sentirem surpreendidos e extremamente agradados, e principalmente com a forma como fizemos a ligação das letras a uma música que é pop, rock, naturalmente com influência de bandas anglo-saxónicas na sua maioria, mas a ligação que fizemos do português a este tipo de música. Também temos sentido uma grande receptividade das pessoas ao vivo. De facto, ficamos muito agradados com o facto da música resultar muito bem ao vivo. Pensamos que também amadurecemos muito mais ao vivo. Tem-se notado nos últimos concertos, principalmente. E as pessoas têm sentido, de facto, uma grande proximidade com a banda e com a música que fazemos. E têm se identificado muito com aquilo que fazemos. Ainda agora estava a agradecer pelo facto de até agora, na tua opinião pessoal, nos termos considerado a surpresa, se calhar, deste ano 2009. Estava a agradecer porque, de facto, temos tido o apoio também de algumas rádios, mas, de facto, este apoio pessoal das pessoas que estão por trás da rádio para nós também é muito importante, na medida em que nos motiva mais a fazer também coisas, se calhar, mais inovadoras e quiçá, a entrar em novos territórios, sempre na língua portuguesa, utilizando a língua portuguesa. Porque, neste momento, eu acho que Portugal tem um potencial enorme, tem escritores fantásticos, ainda agora estava aqui a folhear um livro de poesia de Álvaro de Campos, quer dizer, temos Fernando Pessoa. Muita gente aproveita Fernando Pessoa, mas há por aí imensos, imensos escritores, imensa gente com talento. Que escreve e que pode escrever para bandas e para músicos portugueses, e de facto andamos muitas vezes a ouvir coisas estrangeiras, uhum, que não fazem muito sentido, não se identificam tanto connosco, e se calhar devíamos procurar mais as coisas que são em português. E de facto existir um programa de rádio completamente dedicado à música portuguesa e à música, espero eu, falada em português, para nós é muito importante, não só para a banda, mas também para cada um dos membros desta banda individualmente, porque esta aposta do português é uma aposta muito importante para nós. Salvador, última semana de julho com o vosso baterista e a propósito do showcase que iam dar na FNAC na sexta-feira, portanto, anterior à última semana de julho, e portanto, 24, que agora já à distância do tempo que lá estiveram, como é que tem corrido? Julgo que se até era a última FNAC que iriam fazer, e como é que tem sido a recepção desse showcase das pessoas? Sim, foi a última FNAC que fizemos, foi em Coimbra. As recepções têm sido variadas na medida em que temos tido showcases em horários diferentes, alguns com muito público, outros com pouco público, mas curiosamente temos recebido o apoio em todos os showcases que fizemos. Aliás, achámos interessante até, muitas vezes estamos a fazer o soundcheck e as pessoas estão a aplaudir-nos e temos que lhes dizer que não. Ainda não é isto. Já tocar, ainda não é ao vivo. E as pessoas têm mostrado um grande carinho. Temos tido imensa gente que compra o álbum após ouvir os concertos no showcase e as finais. Ou seja, temos tido um misto de concerto com sessão de autógrafos logo a seguir. Temos sido muito acarinhados com as pessoas. Thank you. autor, pela estranha música, não é? Uma distribuição da Compact Records. Sabendo que está praticamente esgotado, pensam numa reedição. E se acontecer a reedição, há alguma coisa a acrescentar a este disco? Bem, a questão da reedição, teremos que esperar no final deste verão. Vamos ver qual foi o balanço, na medida em que o álbum foi portanto, editado, só começou a ser vendido a partir do dia 1 de junho, portanto, não sei se em termos comerciais foi um bom timing, mas vamos fazer um balanço no final dos primeiros 3 meses para equacionar uma reedição ou eventualmente para se equacionar já a produção de um novo álbum, eventualmente. Pode parecer muito cedo porque são 3 meses e digamos assim, ainda não tocámos muito este álbum. Mas já há muita vontade de fazer coisas novas, e de facto esse é um grande desafio para nós. E se eventualmente vier a ser reeditado, poderá haver uma surpresa, poderá haver talvez uma faixa escondida. No entanto, em termos de design, o design não vamos alterar, e neste momento, sinceramente, estamos a pensar já no próximo projeto. E também queremos equacionar a possibilidade deste vir a ser reeditado, mas ainda temos que fazer um balanço daquilo, como as coisas correram, do que é que falhou, do que resultou, e portanto ainda vamos estudar um pouco isso. Se à noite eu decidir beber, não me deixes pagar a conta de um amor que já morreu. Não vai, mas foi com V de volta. Vendido, barato eu sei. Tudo o que faço é embaraço. se Stanley Kubrick em 1964 vos conhecesse, provavelmente não conheceria, porque enfim andavam todos na parte dos vossos projetores, não é? Se vos conhecesse, provavelmente teria encomendado a vós o cartaz do Dr. Strangelove. Nós gostamos muito do design. Eu não só da parte da fotografia, e aí temos que agradecer imenso ao Nico Guedes, que foi o fotógrafo que teve a amabilidade de trabalhar connosco e de nos aturar durante algumas horas. Tivemos também a ideia das roupas da Miss Suzy, que também foi alguém que se concentrou nas roupas e foi ela que concebeu toda a indumentária para as fotos. E depois, de facto, a capa, que é aquilo que de facto é o mais importante, acabou por ser, no meio de todas as fotos que tiramos, acabou por ser uma decisão unânime da banda em considerar que aquela foto em particular deveria ser a capa do disco. Depois também temos que agradecer a realização do vídeo, que teve que ser encomendado a um amigo da banda que vive em Barcelona, que também inspirou-se em autores como Gondry, que teve a ideia de fazer um vídeo um pouco minimal, se calhar naif, e enfim, um vídeo simples também para que fosse mais fácil as pessoas atingirem ao mesmo tempo e também deixar, simultaneamente, parece um paradoxo, mas deixar algum espaço à imaginação das pessoas para fazerem a sua própria interpretação daquilo que estão a ver e ouvir. Mas, de facto, este visual que abraçámos para este nosso álbum de estreia foi um visual que, na altura, nos agradou imenso e que continua ainda a fazer algum sentido. Mas não é um visual com que tenhamos que ficar para sempre, ou seja, não nos vamos limitar a este visual. Outras ideias se calhar surgirão. A ideia também é essa, é de não estarmos limitados em nenhum aspecto artístico e daquilo que pode estar ligado à nossa música, porque nós achamos muito importante ter uma boa base gráfica no álbum para que as pessoas que gostam da banda comprem o álbum efetivamente. E sabemos que hoje em dia cada vez mais as pessoas, quando estão interessadas na música, de qualquer maneira conseguem chegar à música, quer dizer, tivemos pessoas nos showcases das FNACs que disseram que já tinham o álbum, já tinham feito download do álbum, mas resolveram comprá-lo para ter o objeto em si, o objeto, né? Para ter aquele, vou ter uma estante, capa, porque depois descobriram no interior mais fotos interessantes. Portanto, nós temos a consciência que hoje em dia as pessoas que querem a música podem fazer download em qualquer lugar, e temos também a consciência de que existem pessoas que serão fãs da banda e querem ter o objeto, como diz, querem ter a parte do design, e isso também é importante para nós, e gostamos de nos rodear de pessoas que tenham bom gosto e que tenham ideias interessantes. Portanto, assim, para o bem e para o mal, a música democratizou-se, não é? Com a internet. Sim, para o bem e para o mal, é verdade que sim. Para o mal de algumas editoras, principalmente. Mas eu acho que para as bandas, esta democratização da música através dos downloads ilegais, porque de facto são ilegais, esta democratização para as bandas é positiva. Eu, pelo menos, encaro assim, na medida em que é mais fácil divulgar a música hoje em dia. Qualquer banda, por mais pequena que seja, consegue divulgar mais facilmente a sua música. Há bandas que estão a pôr os seus álbuns para download gratuito, quer dizer, os próprios Radiohead fizeram isso, porque as bandas têm consciência de que chegam a mais pessoas, conseguem ter um espectro de fãs maior, e as bandas vivem sobretudo com as atuações ao vivo. Portanto, isso já era assim. Portanto, havia uma grande fatia das editoras, uma grande fatia dos discos que as editoras levavam, e penso que, para o mal, foram as editoras que perderam. Para o bem, foram as bandas que ganharam. Agora estamos ainda numa fase de adaptação. Portanto, isto, acho que toda a gente anda a tentar perceber qual vai ser o futuro. Mas eu penso que passará um pouco por aí, ou seja, as bandas apostarem na sua imagem ao vivo, na sua presença ao vivo, naquilo que podem dar aos fãs ao vivo. A sua entrega maior será com certeza ao vivo, e os álbuns será apenas um cartaz, digamos assim, uma promoção, sempre com a noção de que existem pessoas que vão querer ter a obra e que vão gostar de ter o objeto. Claro. E sobretudo apreciar cada vez mais também tudo aquilo que envolve a banda, o imaginário da banda, os gostos da banda. Portanto, a parte da fotografia no nosso caso foi muito importante, e aí talvez a ligação ao cinema seja maior, porque quisemos ter um trabalho fotográfico bom e acho que conseguimos. O Nico fez um trabalho para nós fabuloso. Boa Nova, um mundo de emoções. Deixas tudo para amanhã e a noite faz-te a brindar. Quando acordas em maus lençóis, desces à terra de pela primeira vez um tema deste álbum, e eu presumo até que era o fim de Hollywood, dizia, portanto, que era um filme e um bocado até, enfim, lembrando aquele álbum que nós conhecemos, Let's Look at the Trailer, não é? Ou seja, é a mesma indicação de que isto é enfim, um filme que esperemos, uma saga de vários álbuns, não é? É um disco que efetivamente teve alguma exposição, e com disposição teve o apoio da Antena 3, podemos dizê-lo. Apareceu no quilómetro zero, não é? A banda apareceu no quilómetro zero do JP Simões. Acham que em promoção foi importante terem estes diversos aspectos a ser explorados ao mesmo tempo? Sim, sem dúvida. Muito importante mesmo. Nós não tínhamos bem a noção da visibilidade que ia ter a nossa aparição no quilómetro zero. Aparecemos no quilómetro zero porque o GP Simões, não sei como, chegou à nossa música e agradou-nos e agradou-lhe algumas faixas e por isso convidou-nos a participar. Não tínhamos a noção de facto da visibilidade que o programa tinha, mas ficámos a perceber que as pessoas que gostam de música, e muitos músicos principalmente, mas também as pessoas que se interessam seriamente por música, viam esse programa com muita atenção. Eu próprio vi o programa quase todo, acho que só falhei um episódio de uma série. E foi um programa que, de facto, ajudou-nos imenso, porque muita gente também nos tem vindo a reconhecer daí, tem-nos dito, vocês apareceram no quilómetro zero, lembro perfeitamente, têm feito também alguma associação, lembram-se, por exemplo, dos Peixe Avião, uma banda que ainda agora por isto. Portanto, penso que estes programas ajudam muito as bandas. Agora, claro que a visibilidade que também passamos a ter maior foi de facto com o apoio da Antena 3, apoio esse que também agradecemos no disco. Mas tem havido muitas rádios a apoiar-nos também, como é o caso da vossa, apoio também. Já queremos sublinhar que agradecemos profundamente. Acima de tudo, é bom que as músicas cheguem às pessoas, não é? Sim. Muitas vezes ela não é consumida, enfim, bem, consumida nem precisa tirarmos parênteses, assim, é uma consumida, não é? Porque não chega a eles, não é? Portanto... Ah, isso é. De facto, aquilo que as rádios têm feito por nós é exatamente isso, é levar a música às pessoas, e hoje em dia sabemos como é difícil uma banda portuguesa chegar às pessoas, tendo em conta que a maior parte, ou uma grande parte das rádios, e se calhar nesse aspecto as rádios nacionais são de facto os meios mais difíceis para uma banda portuguesa se expor e se dar a conhecer. Mas é fundamental, de facto, e nesse aspecto se calhar as rádios locais conseguem apoiar muito mais as bandas portuguesas, principalmente as pequenas bandas que não conseguem ter uma máquina de promoção, e como nós afinal conseguimos, porque também tivemos o grande apoio da Cristina Carvalho, que é a nossa, digamos assim, é o sétimo elemento desta banda. Ela tem sido incansável, ela tem contactado rádios, ela tem contactado televisões, aparecemos no Top Mais, quer dizer, o trabalho dela tem sido também em parte um trabalho fundamental para que as pessoas nos conheçam, porque de facto, se não fosse a promoção, muito provavelmente teríamos passado um pouco na Antena 3, talvez uma outra rádio local nos tivesse conhecido, mas de facto o trabalho da Cristina nesse aspecto é incansável. E se calhar as bandas, ou muitas bandas se calhar, não têm a noção de que esse trabalho de promoção é fundamental. Esse abrir de portas, não é? Diga? Esse abrir de portas. Sim, é exatamente isso. Há portas que, se não tiver uma banda que não tenha esse apoio, não as conseguirá abrir, e nesse aspecto também temos a noção e temos a consciência de que sem esse trabalho nós estaríamos muito mais limitados, ou seja, não conseguiríamos chegar a tantas pessoas como aquelas que chegamos. Why? neste destaque que estamos a fazer na segunda semana de agosto, efetivamente, permite-nos também fazer aqui um desafio diferente. Habitualmente perguntamos a quem entrevistamos, ou quem, melhor, com quem conversamos, que nos diga que bandas é que, por exemplo, gostaria de trazer aqui ao hospital. Mas à distância que estamos, de 40 anos do Woodstock, que esta semana se estão a comemorar, enfim, nada melhor que desejar assim um pequeno desafio. Imagino que íamos fazer aqui um outro toque aqui em Oliveira, temos aqui excelentes sítios para fazermos, íamos ali para aqui, para a zona do Alvo, zona da Aldeia das 10, que, ali, enfim, sei que um dos membros da banda conhece bem, até porque os pais são aqui de Rio de Mel, não é? Exatamente. Vamos então fazer um desafio grande. Imagine que o Doutor Estranho Amor estava na organização de um outro toque aqui no Rio Alva, à portuguesa. Exatamente. Para além de vós, que outras bandas convidariam para, enfim, para essa festa? Bem, isto aqui arrisco a ter uma opinião ou a fazer um convite pessoal, não se calhar em nome da banda, porque de facto nós temos... Gostos diferentes, não é? Sim, não são muito diferentes, mas serão eventualmente complementares. Um pouco mais diferentes. Pessoalmente, olha, Peixe Avião era uma banda com certeza que eu convidaria. Eu gostaria muito de os ver. Gosto muito do projeto deles. Também gosto bastante. É uma banda com excelente qualidade técnica, um vocalista excelente, com ambientes incríveis, letras também muito boas. Era um dos projetos. Outro projeto, inegavelmente, Clã. Também é uma banda que eu admiro pessoalmente. Se calhar ressuscitava os Ornatos Violeta. Ou então o Fosfos Bandido, não é? Ou então o Fosfos Bandido, atual projeto do Manuel Cruz. Se calhar também o inevitável Jorge Palma, até mesmo Mafalda Veiga. Seria a Joan Baez do Woodstock, não é? Ficaria para o papel de Mafalda Veiga. Seria, de facto, a Joan Baez, a mais trovadora, digamos assim. Muitos outros projetos, quer dizer, neste momento, se calhar até os próprios Virgem Suta, que é uma banda que também... Exatamente, que vos precedeu aqui na Boa Nova. Exatamente. Muitos projetos que eu agora não me estou a lembrar, mas com certeza não seria por falta de nomes que não se faria um grande festival só com bandas portuguesas. Eu acho que isso era absolutamente possível neste momento. Não sei se alguém já se lembrou disso ou não. Então vocês fariam aqui o papel dos The Band, eventualmente? Sim. Até porque, curiosamente, vocês também aqui, e agora tendo esta analogia, recorrem ao acordeon. Sim. Ou seja, está um instrumento que, enfim, que felizmente já várias bandas souberam aproveitar. No entanto, vocês fazem uma referência a Astor Piazzolla. Sim. Porquê? Quer dizer, as influências se calhar não são tão óbvias. Nós às vezes, quando referimos quais são as nossas referências musicais, o que é que nos influenciou neste álbum, a maior parte das canções foram compostas pelo Rui Freire, o baterista, e pelo Paulo Borges, que é o teclista. Também com algumas canções compostas pelo Paulo Malas, que é o guitarrista. Mas estas referências que se fazem a Astor Piazzolla e, por exemplo, Miles Davis, são referências que se calhar não são óbvias na música. São às vezes pequenos pormenores. No caso do uso do acordeão, de facto, talvez até nem seja na música em concreta que se utiliza o acordeão que há mais influência do Astor Piazzolla. Quer dizer, eu até arriscaria a dizer que estas influências da Astor Piazzolla e de Miles Davis, por exemplo, são influências que se notam mais a nível do gosto musical que depois acabamos por pôr nas nossas canções. É a entrega, não é a entrega? É, e a entrega e a forma de interpretar. Por acaso é curioso falar sem Astor Piazzolla, porque ainda semana passada estava com um amigo e estávamos a falar sobre música e acabei por fazer uma referência a um dos melhores concertos que eu vi na minha vida, que nem foi ao vivo. Foi um concerto que foi reproduzido neste verão passado, portanto não foi neste verão, no verão anterior, na RTP2, num programa Palcos, um concerto de Astor Piazzolla no Coliseu de Lisboa, gravado pela RTP, uma excelente gravação com um som de televisão fantástico, coisa que nem sempre é normal, não é? Infelizmente, mas de facto aquele espetáculo da Astor Piazzolla ao vivo é absolutamente memorável, é daquelas coisas que eu não compreendo porque é que a RTP, por exemplo, não edita, se calhar porque tinha que pagar enormes direitos de autor, mas não sei. E foi mas já não é o editar, porque é que não passa a horas de cedo? A horas decentes, porque de facto eu vi, curiosamente, um sábado à noite, tinha começado às 2 da manhã, se não estou em erro. Normalmente é assim, não é? E foi o melhor concerto que eu vi na minha vida, portanto. E por acaso, quando se faz referência às influências da Astor Piazzolla, nem fazemos essas referências a título pessoal, pelo menos eu não a faço a título pessoal. Sei que o Rui sentiu muito mais essa influência da Astor Piazzolla a compor as canções. Mas, de facto, quer dizer, o que nós queremos dizer com isto é que a intensidade que certas pessoas dão à sua própria música pode influenciar outras pessoas, outros compositores, em áreas de música completamente diferentes. E acho que é isso que nós queremos dizer quando dizemos que Piazzolla nos influenciou, ou Miles Davis. As pessoas podem pensar, olha, aqui estão um pouco a armar-se em erudito, mas não é nada disso, quer dizer, é como tu disseste, a intensidade que essas pessoas dão à música que nos influencia sobretudo, e também algumas ideias, algumas passagens harmónicas e melódicas que podemos ir buscar também à música deles. Vou fazer mais um desafio. Imagina que havia um autor português, um autor na parte cinematográfica, que gostaria muito de usar os vossos temas para a banda sonora. Seria a banda sonora de um filme de que estilo e quem gostariam que fizesse esse convite? Eu por acaso isto aqui sou um bocado suspeito. Tenho um amigo que é produtor de cinema e realizador que já trabalhou com um amigo meu, curiosamente o amigo com quem eu estive a ter a conversa sobre a música a semana passada, que é realizador, ele é da zona de Foscoa, que é o João Trabulo. É um, se calhar, desconhecido para algumas pessoas, mas como produtor, se calhar, um pouco mais conhecido. Mas gostaria, por exemplo, de fazer uma experiência com o João Trabulo. Pessoas agora não conhecem, se calhar vão tentar procurar. Também não sei se será muito fácil, porque ele tem tido mais destaque enquanto produtor de cinema do que propriamente enquanto realizador. O Google dá uma ajuda, não é? Hã? O Google dá uma ajuda. O Google hoje em dia ajudará com certeza quem tiver curiosidade e procurar. Portanto, e se calhar o tipo de filme, não sei, só depois de nos apresentarem o guião ou de nos dizerem a ideia, se calhar nos agradasse, mas não sei, talvez algo... Com muito mistério, eventualmente. Se calhar com mistério, para banda sonora, sim, para nos divertirmos, se calhar algo com muito humor, por exemplo, como... um filme que vi há pouco tempo, que é o Snatch, Porcos e Diamantes, que é um filme assim com cheio de humor e de ação e de humor negro também. Mas não sei, se calhar por aí, se calhar mais pelo mistério, assim, mistério também com algum toque de romantismo. Acho que seria por aí. Encontrei-me sem olhar para trás, ousado, defeso, porque quis. Sei que sou livre, estarei mais um mergulho num verso. tempos que não desistem, são como são no presente. Sobre mais cerejas, não é? E o tempo passa num instante. Olha, Zil, muito obrigado pelo disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova. Muito obrigado. E, enfim, e até pelas vossas referências, tem aqui à zona da Beira Serra e algo mais. Contamos com a visita vossa nos próximos tempos. E pelo que se me disse, que provavelmente não tardará a aparecer em um segundo disco. Portanto, outras histórias de Doutor Estranho Amor, cá estaremos para os divulgar e esperar que nessa altura então tenha a oportunidade de vir aqui à Boa Nova em loco para o apresentarem. Ah, com certeza, teríamos todo o gosto em o fazer e estamos ansiosos por correr este país e especialmente zonas que estejam também com ansiedade para nos ver ao vivo. E será com todo o gosto que estaremos aí na vossa rádio e na vossa zona de Oliveira do Hospital. Muito obrigado por tudo e um abraço e boa sorte para este Doutor Estranho Amor e outras histórias.